O programa que se segue é da autoria da organização não-governamental brasileira Stop à Destruição do Mundo. Alô, caros ouvintes do nosso programa Stop a Destruição do Mundo. Eu estou muito satisfeita, viu, Dr. Kep, com os resultados que nós estamos tendo com esse trabalho da nossa associação, porque a finalidade da associação Stop a Destruição do Mundo é de difundir as suas descobertas, porque as suas descobertas são, no entender dos associados da Stop, praticamente o único e mais direto meio para a gente conseguir recuperar o planeta que está sendo destruído pela humanidade. A humanidade que tem uma atitude patológica, né, autodestrutiva e heterodestrutiva, e que está procedendo a uma destruição em massa de todos os campos, sem ter uma noção da problemática inconsciente que está levando a isso acontecer. Muitas pessoas dizem assim: ah, doutora Cláudia, se não fosse o ser humano, o mundo não teria problemas. E por que o ser humano, que é na escala dos seres, né, dos seres que, vivos desse planeta, que está lá em cima, no primeiro lugar, na escala, é justamente o mais destrutivo, o que mais suja, o que mais polui, o mais perigoso, o mais malévolo, o mais agressivo de todos? E isso até hoje não foi devidamente tratado. Então, a sua ciência, Dr. Kep, não só focaliza essa patologia, a sua ciência, assim, como que expõe essa patologia para que todos a conheçam, e não só isso, mas propõe as soluções, o tratamento, a terapêutica, para que a gente possa fazer esse trabalho de cura, de terapia, do ser humano e da humanidade. Outro dia também eu tinha um cliente, aliás, ele é americano, ele estava dizendo: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer no Natal para explicar para as minhas filhas o que é o Natal? Porque o que eu vejo as instituições religiosas promovendo na época do Natal, ou mesmo a sociedade, as lojas, as escolas, isso tudo está tão longe do que realmente o Natal é. E como se iniciou essa festa, que eu não sei realmente como abordar essa questão com as minhas filhas. Eu e minha mulher estávamos pensando em até deixá-las crescerem para elas poderem ter uma noção por si próprias quando elas forem adultas. Eu disse: mas se o senhor esperar elas crescerem para fazer essa opção, elas não vão ter chance de ter essas informações importantes sobre o próprio Cristo, a pessoa de Cristo, os ensinamentos de Cristo. Ele disse: mas como que nós vamos fazer? Porque nas igrejas o que nós vemos não tem nada a ver com os ensinamentos de Cristo, tem muito pouco a ver. Então nós temos receio de encaminhar nossas filhas para as igrejas e o resultado ser oposto. Então eu acho que a sua literatura, Dr. Kep, que é uma teologia científica, é a teologia mais apropriada e a literatura mais apropriada para os seres humanos ensinarem aos seus filhos, para lerem, se beneficiarem, porque a humanidade tem sede dessa teologia científica, de uma verdadeira visão de Deus e de Cristo para a humanidade. Eu acho que isso vai trazer uma transformação colossal. O nosso jornal Stop deste mês de Natal, nós publicamos um dos capítulos do livro A Glorificação, de sua autoria, e causou assim uma onda de bem-estar, de abertura, uma energética muito boa em São Paulo. Milhares e milhares de exemplares distribuídos. E agora, em 2010, nós estamos começando o ano com toda a força, com toda a energética, para podermos abraçar essa concepção e colocarmos em prática da nossa vida, do nosso dia a dia, essa concepção do que seja essa teologia científica, e que o senhor tão bem expõe nesse seu novo livro, Teologia Trilógica, ou Teologia Científica. Nosso telefone é 3032-3616, 3032-3616, estamos na Avenida Rebouças 3819, atrás do Shopping Center Eldorado, O nosso site é www.trilogia.ws. Vocês entrando nesse portal, vocês vão ter uma leve ideia do que tem sido a aplicação do trabalho científico de Norberto Kepp em diversos campos da saúde, da educação, da difusão de comunicações, até mesmo da energética, da física, e todos os benefícios que o ser humano está podendo obter da aplicação, da compreensão dessa ciência. Olá, Dr. Kepp. Eu escrevi esse livro, eu dei o nome de Teologia Trilógica, né? Que seria um estudo sobre Deus, uma teologia, porque teologia significa estudo de Deus, mas um estudo baseado mais na experimentação, né, que o ser humano tem sobre o ser divino. Então, um dos fatos assim mais fundamentais que eu coloquei no livro é mostrar como a humanidade, vamos dizer, terráquea, né, desse planeta, é dirigida mais pelos espíritos malignos, conforme a orientação, né, do próprio ser que veio aqui na Terra, chamado Jesus Cristo, e que ele disse várias vezes que o príncipe deste mundo seria o Lúcifer. Então, o que que aconteceu aqui, né? Lendo a Bíblia, a parte que Moisés escreveu, ele fala que o paraíso que Deus criou foi destruído pela ação dos seres humanos que aceitaram mais Lúcifer, que seria o rei do inferno. Agora, quem é essa figura tão terrível, né? Como é chamado por todos como um demônio que só quer destruir. Ele seria um anjo, talvez o principal arcanjo lá no céu, né? E que não aceitou a orientação de Deus. Ele se revoltou e ele próprio quis ser Deus. Então, Moisés, o que que escreveu sobre ele? Que ele veio falar com Adão e Eva e falou para Adão e Eva que se eles fizessem ao contrário do que Deus mandava, que eles poderiam ser novos deuses, né? Ter o mesmo poder que o ser divino, porque aí eles iriam conhecer o bem e o mal. Então, o que aconteceu? Eles, Adão e Eva, em vez de escolherem Deus como guia, passaram a escolher o Lúcifer. E até hoje existe, principalmente em sociedades secretas, uma espécie de veneração, né, ao Lúcifer, a ponto que na França, onde nós estivemos durante 7 anos e meio, nós soubemos que numa dessas sociedades eles carregam Lúcifer, que aparece assim em carne e osso mesmo, e eles carregam numa cadeira gestatória, né? Que é carregada no ombro de várias pessoas e veneram a força dele. Mas essa ideia de que o mundo precisa do bem e do mal veio de uma religião antiga, né? Através de Zoroastro. E essa religião dizia que a parte espiritual foi criada por Deus e a parte material foi criada pelo Lúcifer. Como que fosse necessário haver o bem e o mal, que os dois unidos então criariam o mundo. E a nossa descoberta é pelo contrário, que o mundo foi criado só pelo ser divino, né, pelo ser bom. E o mal, né, que o Lúcifer trouxe é praticamente uma ausência do bem. O mal não é uma entidade que existe por si, mas é uma oposição ao bem que, inclusive, o ser humano tem, né? Então, na página 15 do meu livro sobre a teologia trilógica, eu escrevi que o planeta Terra constitui um grande hospício. Então, logo de início, escrevia assim: quando Lúcifer se rebelou ao desejar ser um deus, ele caiu doente mental grave, podendo ser classificado como esquizofrênico paranoico. E é justamente ele o mentor principal do nosso planeta. Então, o que eu quis falar com ele? Até um cliente do Canadá falou o seguinte, que parece que o ser humano, ele pensa assim fora da realidade do planeta, né? Que ele pensa assim como fantasia, falei um delírio, né? É que o ser humano fica delirando, pensando que o mundo é ele. É por isso que cada ser humano quer tirar o que pode do mundo, quer viver em função dele próprio. E é por isso que a Terra, né, está perdendo toda a sua riqueza e um perigo de ser totalmente destruída pela conduta do ser humano de tirar, explorar todas as suas riquezas e não do ser humano servir a Terra, né? Que é um planeta finito, vamos dizer. Ele não tem bens infinitos para fornecer ao ser humano. E só tirando, então é claro que vai terminar. Então a nossa função seria mostrar isso, que, vamos dizer, Adão e Eva, conforme Moisés mostrou, eles foram enganados, né, pelo Lúcifer, que o próprio Lúcifer, pensando que ele poderia ser Deus, contrariando o próprio Deus, que ele se tornou um esquizofrênico. Porque nos hospícios que nós temos, né, aqui na Terra, a maior parte das pessoas que estão lá se acham deuses. Então imagina, o ser humano é um ser humano finito, cheio de problemas, cheio de doença, cheio de inveja, cheio de soberba. Se ele é um indivíduo, portanto, humano, se ele pensa que ele é um deus, ele está num mundo assim fora da realidade. Ele está delirando. Porque a doença que o ser humano tem, a doença vem das ideias, vem das emoções. Assim como a cura, né, o remédio para curar o ser humano, seria através da ideia boa, né, da ideia verdadeira. Então, o que foi mostrado pela Bíblia, no sentido científico, é que o ser humano, rejeitando o bem que recebeu, então ele se tornou doente mental, e pior ainda, né, pensando que ele pode ser muito mais do que ele é, pensando que até ele poderia ser Deus. E com isso, caiu na esquizofrenia, como o príncipe deste mundo é, né, o Lúcifer. Atenção, professor. Você tem dificuldades com a indisciplina, com a arrogância dos alunos, com o ambiente de trabalho pesado e desagradável? O Instituto Kep Pacheco abre matrículas para o curso de psicossociopatologia para professores. Saiba como lidar com as emoções no ambiente escolar. Entre em contato conosco pelo site www.keppacheco.com ou pelo telefone 3032-3616. Temos aqui várias pessoas presentes. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, o senhor fala muito a respeito dessa problemática nesse seu livro, A Teologia Trilógica. Vou dar de novo para os nossos ouvintes o número do nosso telefone para aqueles que quiserem encomendar o livro, 3032-3616, código 11 de São Paulo, 3032-3616. Nosso site é www.trilogia.ws. Então, doutor Kep, o senhor está trazendo uma teologia trilógica, né, como o senhor diz no livro, uma teologia diferente da que teve até hoje. E um dos aspectos que eu vejo que é bem diferente é assim que, até hoje, as teologias tentaram mostrar como o ser humano poderia ou pode se unir ao Criador. E o senhor está mostrando que a gente já é unido ao Criador na base e a gente rejeita, estraga esse contato. Bem à semelhança desse ser maligno, né, que é o Lúcifer. Então, que a gente já tem, através principalmente desses três setores da nossa vida interior, que seria o sentimento, o pensamento e as ações. Ou seja, na nossa vida diária, de a cada minuto, por isso que eu acho que é científica, né? Porque é tudo assim real que acontece, que a pessoa vai vivendo no dia a dia, o que ela sente. Então a pessoa tem chance nessa teologia trilógica de ver como, no que ela sente, ela estraga esse contato que ela tem com o Criador e com a vida em geral, no que ela pensa e no que ela faz. Então é uma ciência que a pessoa vai trabalhando com isso no dia a dia. Não é algo assim, digamos, que só pertence à instituição religiosa, uma parte da vida da pessoa. É o que ela vive 24 horas por dia. Então, Dr. Kepp escreve aqui no capítulo B11 do livro Teologia Trilógica Científica o seguinte: o ser humano é rodeado por seres espirituais loucos. Então veja que o Dr. Kepp foi o primeiro indivíduo na história da civilização a fazer uma análise científica da espiritopatologia. Aliás, espiritopatologia foi um termo já cunhado para designar esse estudo que ele desenvolveu. Então não é a mesma coisa que espiritismo, não é a mesma coisa evidentemente que Umbanda, Candomblé ou qualquer coisa menos ainda, e também não é a compreensão que o cristianismo tem sobre possessão demoníaca. O estudo que Kepp faz é um estudo científico, mostrando a influência dos seres espirituais no ser humano. Não só os espirituais angelicais bons, mas os seres espirituais doentes, loucos. E nessa turma, Dr. Kepp inclui os demônios, o Lúcifer e toda a influência que eles têm na nossa humanidade. E não pensem os senhores que somente os seres humanos que estão dentro de hospitais psiquiátricos ou tomando medicamentos é que sofrem a influência desses seres, ou chamados os possessos, ou que vão às igrejas porque foram possuídos. Essa influência, ela permeia toda a nossa sociedade e todos os seres humanos, sem diferença de sexo, igreja, religião, nacionalidade. E é uma questão de grau e de consciência da pessoa começar a ser esperta, inteligente e ter conhecimento científico para lidar com essa fenomenologia. Os próprios religiosos, né, Cláudia? Os indivíduos que frequentam as igrejas também não podem esquecer de que o demônio está na mente de cada um, dirigindo os pensamentos, dirigindo as ideias da pessoa. Que isso que a pessoa pensa, às vezes, que é uma inspiração. Então, ele vai fazer uma coisa e não dá certo. Então, para ver bem, quem está é inspirando, né, a cabeça dele para seguir um rumo errado. Agora, nós temos aqui a Helena Melander. Ela é sueca. Eu gostaria de perguntar, Helena, se lá na Suécia também existem demônios lá tentando os suecos ou não? Com certeza, acho que até um pouco mais do que aqui, porque na Suécia, no chamado primeiro mundo, né, os países mais secularizados, se tirou totalmente o conhecimento dessa parte dos espíritos, né, dos demônios. Inclusive a igreja sueca nem fala assim do diabo, do mal, né? Ficou só uma coisa muito bonitinha. E com isso também a pessoa nem se interessa por assuntos teológicos, né? Porque fica uma coisa muito idealizada, né? Então, e o Dr. Kepp já falou várias vezes nos seus livros, né, que quanto menos conhecimento a pessoa tem, quanto mais ela aceita, vamos dizer, a existência dos espíritos malignos, mas eles têm influência sobre ela. Inclusive, então, a gente aí está entendendo, né, Helena, por que tem um número tão grande de deprimidos na Suécia? De pessoas que se afundam em doenças, em angústia, pensamentos negros e problemas assim, até mais graves, de agressão, de automutilação, e que eles vão para os psiquiatras para tomar remédio e nem fazem ideia de que essas vozes que muitas vezes eles ouvem, vultos que eles veem, é uma problemática real que precisa ser conscientizada devidamente. Então, agora vamos perguntar ao Susan. A Susan é americana. Nos Estados Unidos existem demônios ou lá é tudo muito puro? Bom, pode ser o quartel, né, Dr. Kepp? Quartel general da turma. Porque lá eles falam dos demônios, mas é só religião fundamentalista, né? É uma coisa marginalizada. Então, esse estudo científico não há. Mas, Dr. Kepp, no seu novo livro, eu encontrei um capítulo que eu achei, por acaso, que tinha alguma coisa a ver. Nossa glória só existe verdadeiramente com o do ser humano. Ser divino. Ai, meu Deus, que alto padre. Tá vendo? Justo ela, no ar, né? Ela falou que ela pensa. Porque eu queria compartilhar uma coisa que eu vi no livro. Aqui nos Estados Unidos, faço um trabalho de ajuda para meus semelhantes. É capítulo 6, 18 do novo livro. O que, por exemplo, o senhor pergunta? Forneço meios para eles melhorarem sua condição profissional e principalmente ganhar mais. E o senhor fala, note que o seu trabalho é voltado só para incentivar o egocentrismo dos outros. Aí a pessoa fala, um tema que aprendi com o senhor e que ajuda muito é a questão do narcisismo. O senhor fala, neste caso a senhora está incentivando o narcisismo dos seus alunos, eu próprio, o que contra a verdadeira glória do ser humano. Então, eu acho que isso é muito importante para o meu povo, porque eu acho que egocentrismo também é uma coisa que chama muitos demônios, né, Dr. Kepp? É. Aliás, claro. O Narciso é muitas vezes comparado com Lúcifer, né? Sabia? É. Porque a literatura, Susan, traz muitas noções de demonopatologia, de espiritopatologia, né? E os filmes que eles produzem lá nos Estados Unidos, montes de filmes sobre espíritos e demônios. Então, eles têm essa noção bem forte lá. Da existência disso. Só que eles não têm a noção do perigo. É, isso. Agora vamos ver a questão odontológica. Marcinha. Os demônios esgrinhela. Olha, eu acho que na odontologia o demônio tem um patão lá dentro. Porque, primeiro, que na formação odontológica, nas faculdades não se fala nada da questão psicológica. O dentista é super teumânico. Ele acha que ele pode fazer o que ele quiser, corta osso daqui, emenda dali, tira dente natural para pôr implante artificial, e dente rola, tem que mudar a cor do dente, o formato, tem que mudar tudo. Então, acho que é para encher mesmo os clientes, né? Porque é uma coisa impressionante. Para deformar, né? As pessoas... Ganhando dinheiro, porque cada dente implantado, cada serviço desse é uma fortuna. É, eu acho que o dentista tem que conhecer esse nosso trabalho que a gente já faz há 30 anos, né? E conhecer, se quiser, nós temos os livros aqui, a gente pode até doar os livros para esses dentistas conhecerem melhor, né? Agora, temos a Selma aqui. Selma, a Selma é de família judaica. Será que no judaísmo também existem demônios? Ah, eu acho que em todas as religiões, sinceramente, Dr. Kepping, eu acho que inclusive é onde os demônios tentam mais atacar, né? Porque é onde se fala mais de Deus, né? E então, aí eu queria até sugerir um outro livro que eu gosto muito do senhor, que é A Glorificação, que eu acho muito apropriado para essa época do ano e para esse tipo de mensagem, né? Que a verdadeira função que o ser humano tem na criação é o da glorificação, né? O de participar de forma harmoniosa, naturalmente, em ressonância com Deus. Só que está distante disso, porque deixou para trás, se afastou muito de Deus. Então, a necessidade de se acender, e lá o senhor mostra qual seria essa fórmula, né? Que é esse autoconhecimento. Notar que segue muito a arrogância, as próprias vontades, etc. Isso impede que chegue nesse ponto maior. Eu acho que, viu, Cláudia? Que Jesus Cristo é a personalidade mais importante da história do judaísmo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. Foi o grande erro que o povo judaico cometeu, né? Grande erro. Agora, eu acho que 2010, eu gostaria de dar uma mensagem de esperança, porque se a humanidade for conscientizando essas descobertas trilógicas de Norberto Kepp, muito mais rápido do que vocês imaginam, a gente consegue recuperar o nosso planeta. Não só dar uma brecada nessa destruição, mas iniciar um processo rápido de cura dos seres humanos, da sociedade e do planeta Terra. Eu sinceramente encorajo os senhores, se ainda não estudaram, se ainda não leram, debrucem-se sobre o estudo dessa ciência, porque é a grande esperança da humanidade. Dr. Kepp, queria dar alguma mensagem para abrir o nosso ano de 2010? Ué, a mensagem é essa, né? Que o caminho não é do materialismo, como todo mundo pensa, né? Do sensorialismo, das coisas sensoriais, como a ciência tem falado. Por isso que eu fiz uma, vamos dizer, uma ciência espiritual, porque é só através do espírito é que existe uma verdadeira ciência e uma verdadeira vida. E uma verdadeira felicidade, uma verdadeira saúde, né? E realização. Então, nosso telefone é 3032-3616. Nosso endereço é Avenida Rebouças, 3819, atrás do Shopping Center Eldorado. E o nosso site é www.trilogia.ws. Feliz Ano Novo! Em nome meu, evidentemente, Dr. Kepp, da nossa equipe.